Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria fazer umas considerações gerais aqui sobre a questão da linguagem, em função de algumas perguntas que me chegaram durante uma semana pelo Facebook. Eu tinha feito algumas observações sobre períodos longos e períodos curtos, lembrando que o Graciliano Ramos, que era um grande artista dos períodos curtos, ele escrevia naturalmente assim, esse era o jeito dele, mas ele criou uma moda, teve legiões de imitadores, e daí tudo começou a ser escrito na base do solavanquinho, cada três palavras um ponto. Houve muitos imitadores dele, inclusive alguns até ilustres na literatura brasileira, não vou citar o nome, mas... Então isso se tornou obrigatório. No jornalismo também. O pessoal começou a cortar as frases, botar ponto em qualquer lugar. E aí nós temos um problema grave. Você escrever em períodos curtos, você está escrevendo de maneira atomística. Você está pegando cada impressão e colocando ali isoladamente. Tá certo? Claro que você pode fazer isso de tal modo, calcular isso de tal maneira que o próprio leitor sintetize, quer dizer, ele faz o conjunto, você dá as peças soltas, ele monta o conjunto, você pode fazer isto. Aliás, o Graciliano Ramos faz isto. Quer dizer que de várias sentenças curtas você cria uma impressão geral. Isso não é fácil de fazer, e em geral o que acontece é que as pessoas vão ficar mesmo nas impressões isoladas. Então, esta mania se torna, vamos dizer, um obstáculo ao desenvolvimento da inteligência. Nós não podemos esquecer o seguinte, a linguagem é uma coisa tão essencial, que ela é de fato a única diferença entre o homem e os animais. Os animais podem ter uma linguagem de signos, e essa linguagem de signos funciona de maneira atomística. Um signo, um significado, uma resposta. Não passa disto. Mas, por exemplo, quando um cachorro late, quando vê a aproximação de um desconhecido, ele late, ele não está latindo para o intruso, ele está latindo para alertar o restante da cachorrada, então eles sabem que alguma coisa está acontecendo. Ele vai passar um aviso de cada vez referente a um estímulo recebido. Então, toda a linguagem animal vai parar por aí. E o ser humano, ao contrário, tem a linguagem articulada que permite você juntar num todo coerente constelações enormemente complexas de impressões. Esta capacidade ela pode ser aumentada em dois sentidos diferentes. Um, pelo uso, vamos dizer, da analogia do simbolismo, onde você jogando com as ambiguidades da própria linguagem, você consegue reproduzir mais ou menos complexos inteiros de impressões que, então, transmitem a emoção de uma situação. Esta é uma maneira. Outra maneira vai pelo lado da abstração cada vez maior, onde você, usando termos mais genéricos, você consegue juntar mais fatos ou mais dados dentro de um conceito geral, e articulando vários conceitos gerais, você vai subindo os vários graus de abstração até chegar à universalidade. Isso aí é uma coisa que, para os animais, é absolutamente inconcebível e impensável. Mesmo porque... veja, um animal só pode passar uma impressão presente. Ele nada pode falar do passado e nem do futuro. E muito menos ele pode fazer uma hipótese, uma conjetura, ou seja, especular possibilidades de desenvolvimento de uma situação atual. E isso é exatamente o que o ser humano pode fazer. Então quer dizer que, na nossa linguagem, nós articulamos não só diferentes tempos, mas diferentes níveis de possibilidade, tá certo? Desde o atual e presente até o futuro. Nós podemos dizer que em qualquer frase, se você estudar meus livros dos quatro discursos, a rigor, qualquer frase subentende que o leitor tem a intuição dos quatro discursos. Quer dizer que imediatamente você sabe se aquilo que lhe está sendo transmitido é uma mera possibilidade, é uma especulação no abstrato, como, por exemplo, sei lá, possibilidade dos outros planetas serem habitados. Uma possibilidade que existe, ninguém pode negar, mas ninguém tem certeza. Tá certo? Ou se pode ser uma verossimilhança. O que é uma verossimilhança? É uma coisa que é acreditada por todo mundo automaticamente. Não é isso? Então, por exemplo, se disser, bom, o Lula é ladrão. Todo mundo acredita. Se você pedir para a pessoa, então prove. Ninguém tem prova nenhuma, só as pessoas que estudaram o caso. Se você chamar o Sérgio Moro, ele te dá a prova. Mas perguntei, quem leu os inquéritos sobre o Lula? Ninguém leu. No máximo, você leu vamos dizer, uma noticinha aqui e outra ali. Então você não sabe, mas você acredita porque todo mundo acredita. Então é aquilo que parece ser, vamos dizer, comungado por toda uma sociedade, por toda uma comunidade. Então é o que nós chamaríamos, num dos sentidos da palavra, o senso comum. A expressão senso comum é usada em outros sentidos técnicos também. Ou se é, vamos dizer, já uma probabilidade científica. Por exemplo, um determinado tratamento médico tem, ou determinadas doenças têm X% de remissão espontânea, por exemplo, né? Eu lembro do Darcy Ribeiro, que ele estava com câncer no hospital, e disse: não, esse tipo de câncer aí tem 32% de remissão espontânea. Ele disse: estou nessa. E foi para casa. E de fato, ele se curou sozinho. Ele podia estar nos outros 68% e se ferrar. Então, vamos dizer, onde entra a probabilidade, isso exige naturalmente a quantificação. Probabilidade não quantificada, né, o absurdo dos absurdos. Se você dizer, existe uma probabilidade de que o Olavo Carvalho seja eleito presidente da República ano que vem. A possibilidade de zero, a probabilidade de 0%, não deixa de ser uma probabilidade. Tá certo? Se você dizer, bom, mas aí você tem o Ciro Gomes, o Dória e o Bolsonaro, eles têm, sei lá, cada um uma probabilidade média, digamos, 30%. Tá certo? Então, a probabilidade é a introdução de um elemento quantitativo, de uma medição, já no nível da linguagem. E finalmente você tem, vamos dizer, a certeza absoluta que você tem na aritmética elementar, 2 mais 2 é 4 e assim por diante. Um triângulo tem três lados. Não é isso? Toda a geometria de Euclides é baseada nesta, vamos dizer, análise das figuras geométricas para descobrir as suas propriedades internas, que todas então são demonstráveis. Tá certo? Então, quando você estuda geometria, não basta você saber quais são as propriedades, mas você tem que ser capaz de provar que a propriedade é exatamente esta. Então, instintivamente, todo mundo tem a compreensão dos quatro discursos. Essa compreensão pode apenas não ser atualizada no momento da leitura, quer dizer, fica uma coisa meio nebulosa, não é certo? Isso quer dizer o seguinte: a falta de domínio da linguagem reflete uma desorientação na linha do tempo e na escala das probabilidades, das possibilidades. Quer dizer, o indivíduo não consegue distinguir uma possibilidade, uma probabilidade, uma verossimilhança, uma certeza, etc., etc. Então vocês imaginam a que ponto isso pode ser grave. Existe, vamos dizer, um certo consenso na tradição filosófica de que nós sempre partimos de alguma síntese confusa entre os dados. Quer dizer, nós recebemos várias impressões, umas externas, outras internas, outras que já vêm embutidas na própria linguagem, em coisas que você leu, que você evoca, e você mistura tudo isso. E isso lhe produz uma reação, um sentimento, vamos dizer, de aprovação ou desaprovação, ou uma reação, vamos dizer, de medo, de raiva, etc., etc. Isso é uma síntese confusa. Confusa por quê? Confuso aquilo que está fundido junto. Quer dizer, você tem vários elementos que levaram você a enxergar as coisas assim, mas você não sabe quais são esses elementos, nem muito menos qual é a ordem que eles se articulam e qual é o valor respectivo de cada um, como eles se relacionam entre si. Então, é realmente uma síntese confusa. A síntese confusa pode, inclusive, em seguida, ser analisada e se transformar no que se chama uma síntese distinta, né? Quer dizer, quando Descartes fala das ideias claras e distintas, o claro quer dizer uma ideia que não se confunde com outra, e distinta é aquela cujas partes internas não se confundem umas com as outras. Tá certo? Então, vamos dizer que 90% do esforço, tanto de um filósofo quanto de um escritor, é partir, vamos dizer, da síntese confusa e chegar a uma síntese distinta. Se não chegar à síntese distinta, não é que você está cometendo um erro filosófico, você não consegue nem expressar aquilo. Você vai expressar por analogias que só valem para você. Tá certo? E que, quando o a mensagem chega ao ouvinte, ele pode entender uma coisa completamente diferente. Então, isso quer dizer que quando você raciocina baseado na ciência confusa, a única vítima disso não é você. Você está espalhando mais confusão. Essas confusões, se elas forem repetidas, elas podem, por sua vez, produzir uma segunda síntese confusa, que é um sentimento de certeza baseado na unanimidade do discurso. Mesmo que essa certeza se expresse numa frase incongruente e sem sentido. Quer dizer, uma frase pode não querer dizer absolutamente nada, mas se ela for repetida e ela servir para muitas pessoas como veículo de expressão da sua síntese confusa, então produz uma segunda síntese confusa, que é a crença naquilo que se afirma sobre uma síntese confusa. Então, isso é evidentemente, vamos dizer, na comunicação do dia a dia, que se refere apenas a elementos pragmáticos da nossa existência, das nossas ações diárias, isso não tem tanta importância, mas quando você entra na esfera daquilo que é de público, tanto debates públicos, tá certo? Ou informação pública, a coisa pode ser de uma gravidade fora do comum. Quer dizer, mesmo porque toda esta confusão, quer dizer, é uma confusão para quem está dentro dela, mas para o observador de fora, ela pode ser muito clara e pode ser, portanto, objeto de uma engenharia social, objeto de uma manipulação. Se eu já sei quais as confusões que as pessoas vão fazer, tá certo? Eu posso programá-las para ou reforçá-las ou extrair daí uma segunda confusão que me interesse. Tá certo? Então, quanto menor o domínio da linguagem que as pessoas têm, mais facilmente elas são manipuláveis, feitas de trouxa, tá certo? E caem na imitação simiesca de lugares comuns. Eu posso dizer o seguinte, quando eu vejo pessoas discutindo no Facebook, em 99% dos casos é só isso que acontece. As pessoas não têm a menor ideia do que estão falando. Elas não são capazes de expressar qual foi exatamente a impressão que tiveram e a que, não são capazes de dizer a que estão se referindo no mundo exterior. Eu observo isso muito nas opiniões que as pessoas têm a meu respeito. Até porque, de fato, eu me conheço, eu leio tudo que eu sou o único escritor do qual eu posso dizer que eu li tudo que ele escreveu. Não é isso? Então, eu sei o que eu disse, eu sei o que eu não disse. Claro, posso esquecer uma coisa ou outra, mas em geral eu sei. E eu vejo que as pessoas têm certas impressões a meu respeito que vão parar tão longe, mas tão longe, mas tão longe, que é evidente que se trata de uma síntese confusa entre um nome e uma impressão que o sujeito tem a respeito de alguma outra coisa. Então, por outro lado, eu digo, como é que você vai sair desta? Como é que você vai adquirir um domínio da linguagem? Bom, o domínio da linguagem começa, como dizia Dante, pela sua construção material, que é a gramática. Porém, a palavra gramática tem dois sentidos completamente diferentes, interligados, mas completamente diferentes. Um é a gramática que você usa, isto é, a sua capacidade gramatical. Capacidade gramatical significa a sua capacidade de apreender o sentido dicionarizado das palavras e distinguir desses vários sentidos qual que está sendo usado num determinado momento. Não é isto? Ou se é um sentido não dicionarizado, se é uma segunda ou terceira intenção do falante, tá certo? Que não está evidentemente dicionarizada, por ser muito individual e muito ligada a um momento específico. Então, essa é a primeira coisa. O domínio do vocabulário não é você conhecer apenas várias palavras tal como estão definidas no dicionário, mas você ser capaz de perceber quais são as distintas situações nas quais essas várias acepções da palavra são usadas e provavelmente novas acepções também que não estão dicionarizadas. Essa é a primeira coisa. Segundo, você aprender os vários elementos da morfologia, por exemplo, os vários tempos verbais. Né? Os tempos verbais, eles servem exatamente para articular a sua percepção do tempo. E se você não domina os tempos verbais, é claro que esses vários tempos estão se confundindo na sua cabeça. Isso se torna ainda mais grave numa época em que o consumo da maconha se tornou generalizado, porque uma característica da maconha é a falta de percepção de tempo. O negro que está acostumado a fumar maconha, você pega um acontecimento de 20 anos atrás, ele sente que é atual. E às vezes o atual ele sente que é meramente possível. Então, se você junta a falta de domínio da linguagem, sobretudo a falta de domínio dos tempos verbais, com um pouco de maconha, fala, bom, esse pessoal acha, por exemplo, que sei lá, pode achar que a Idade Média foi no, em 1950. Eu já vi muita gente fazer isso, mas muita gente. Tá certo? Então, você não é capaz de conceber o tempo histórico porque você não concebe o tempo da sua própria vida. Se você pedir ao indivíduo assim, me conte quais as etapas fundamentais da sua vida, a pessoa não sabe do que está falando. Quer dizer, não sabe quando a orientação geral da vida dele mudou. Por exemplo, quando que você acha que passou da primeira para a segunda infância? Me diga alguns acontecimentos que assinalem isto. Ou quando você passou da segunda infância para a adolescência. E assim por diante. Eu digo, mas se você não conhece isso, não é, não estou falando que você não tem uma memória biográfica perfeita, não é disso que eu estou falando. Estou falando que você não sabe nem o esquema geral da sua vida. Pior, a ideia do esquema geral da vida pode parecer até estranha e incompreensível para as pessoas, que nunca pararam para pensar nisso, né? E digo, mas como é que elas vão pensar nisso se não tiver o domínio da linguagem? Quer dizer, você vai. Não é possível você articular os vários tempos, as várias etapas da sua vida, mediante puras imagens. Mesmo porque essas imagens teriam, têm um significado evocativo para você, não para uma outra pessoa. Tá certo? Então, isso não te dá a suficiente distância para você olhar o trajeto da sua vida e subdividi-lo em épocas ou etapas. Então, se você não tem o domínio da linguagem, não tem pelo menos o domínio da morfologia, né? Então, a sua vida começa a ser um mistério para você mesmo. Você está perdido dentro dela. Quer dizer, você não é, de fato, o senhor da sua vida. Você não pode tomar nenhuma decisão de conjunto, porque não tem conjunto, só tem acontecimentos singulares. Então, percebendo a gravidade deste negócio. Agora, no Brasil, esse estado de coisas se tornou tão disseminado que ele parece normal para as pessoas. E o segunda acepção da palavra gramática é o estudo científico da gramática usada. Quer dizer, você pegar as várias formas que estão em uso, tá certo? E você codificá-las e dar um nome científico a cada uma. Então, por exemplo, você pode não saber o que é um adjunto adverbial, mas saber usar um adjunto adverbial. E pode também o contrário, você pode saber definir o que é um adjunto adverbial, mas não sabe reconhecê-lo quando ele aparece. Outro dia eu citei ali uma frase truncada do Mário Ferreira dos Santos, em que o Mário cometeu um erro que é muito comum na expressão oral, que é você fazer a concordância do pronome não com o sujeito da frase, mas com uma adjunta nominal. Ele diz, a escola de Pitágoras, papapá, podemos descrevê-lo como esse o está concordando com Pitágoras, mas Pitágoras não é o sujeito da frase, Pitágoras é o adjunto nominal de a escola de. É mais ou menos isto. E teve gente ali que não percebeu que era erro. Falou, não, professor, você está concordando com Pitágoras. Então, isso quer dizer, você não está captando a estrutura da frase. Então, por exemplo, nos livros do Mário, esse erro aparece com uma profusão extraordinária, porque é tudo aula gravada, transcrita por uma pessoa que definitivamente não estava entendendo o que transcrevia, que era a esposa dele. Quando eu a conheci, ela já estava velhinha, já estava com Alzheimer, uma coisa assim, ela já não entendia mais nada, mas em vida também, ela considerava tudo aquilo muito esquisito e não entendia o que ele estava fazendo, evidentemente. Então nós temos gravações muito mal transcritas. Dá para você saber o que que ele está querendo dizer, mas o que que ele está querendo dizer não é o que ele disse. Então, eu sempre disse que os textos do Mahler, não adianta você fazer uma revisão, com a comparação de várias edições, como a gente costuma fazer, mas precisa algo mais, que é realmente uma redação, um trabalho de editoração, né? Veja, quando você pega, por exemplo, essas várias edições que fizeram do Mário, eu tenho certeza absoluta que o editor, o preparador da edição, não entende esses problemas linguísticos que estão no texto. Porque senão jamais o publicaria no estado em que está. Quer dizer, claro que entra aí o elemento de pressa, de interesse comercial, da certa imediativa, entra tudo isso. Mas nada disso existiria se o indivíduo percebesse que o texto tem estes problemas. Se ele percebesse e fosse sensível, ele também pode perceber, mas não dá valor a isso, não dá importância. Achar, ah, isso aí é só a casca, o que interessa é o pensamento profundo. Eu digo, tá bom, então me diga qual é o pensamento profundo, né? Então, com a introdução desse método socioconstrutivista no aprendizado da linguagem, então é claro que a linguagem deficiente se tornou endêmica. Quando ela se torna endêmica, ela cria uma segunda legitimidade, que você já está falando uma outra língua. Uma espécie de um dialeto. Né? E esse dialeto hoje aparece nos debates públicos, aparece na mídia, aparece nos discursos presidenciais da Dilma Rousseff e assim por diante. Então, se você perguntar, bom, aonde é que isso vai parar? Fala, bom, isso aí já parou há muito tempo, quer dizer, nós já perdemos o fio da meada faz tempo. O que poderia ser um verdadeiro debate nacional já acabou. O que está havendo é apenas uma troca de palavras vazias. É só isso que está acontecendo. Não, com esta linguagem, não é possível você descrever nenhum problema real. O que você pode fazer é apenas expressar as sínteses confusas que se agitam na sua mente. E que podem coincidir ou não com a síntese confusa que está na cabeça do vizinho. Mas o nível de comunicação aí é muito baixo. Quer dizer, o proveito da comunicação, quer dizer, a eficiência da comunicação é muito baixa. Tá certo? Isso ainda é agravado pelo fato de que a sociedade brasileira é bombardeada de campanhas publicitárias destinadas a produzir nas pessoas certas reações emocionais, por exemplo, fazer as pessoas sempre se sentirem discriminadas, humilhadas, ofendidas. Né? A ditadura do ofendidinho, com alguém usou esse termo, eu acho ótimo, a ditadura do ofendidinho. Não é isso? Então, esta indução das pessoas a sentir-se ofendidas e humilhadas confunde a coisa mais ainda, porque se você vê a comunicação entre duas dessas pessoas, elas coincidem apenas no sentimento de ofensa. Mas elas, de fato, não têm uma visão real da situação. Por exemplo, se você pedir para uma pessoa que se sente discriminada, fala, me cite aí um caso real onde você foi discriminada, não é isso? A pessoa não consegue dizer nada. Ah, me olhou feio, fez uma piadinha. Não vai passar disso aí, não é isso? E quando, vamos dizer, não só as conversações entre grupos humanos, mas um debate mais formal através de mídia, no parlamento, etc., chega a este ponto, é claro que a gente tem que desistir de prestar atenção nesta coisa, porque não dá para botar ordem mais. Não é simplesmente não é possível. A série chegou já no paroxismo, é uma conversa de loucos. Mais ainda tem a interferência de um outro fator, que são interesses políticos ou comerciais que estão em jogo e que levam o indivíduo a enfatizar certas coisas que lhe parecem ser do seu interesse e que vão confundir ainda mais o meio de campo. Por exemplo, nenhum responsável pela economia nacional tem muito interesse em mostrar o estado catastrófico em que ela está. Ele sempre vai enfatizar as realizações do presente governo, etc., etc. Bom, é normal que ele faça isso, mas eu pergunto, no pessoal que está ouvindo, alguém consegue definir distinguir qual é o coeficiente de mera propaganda e onde aquilo bate com a realidade? Fala, não. Porque você vai opor apenas uma propaganda a outra propaganda. Tá certo? Este é o estado em que nós estamos. Ora, isso aí só pode ser consertado de um jeito, a partir da produção literária. De as pessoas começarem a escrever de outras maneiras, começarem a forçar os seus leitores, tá certo? A acompanhar, a seguir o fio da meada. Tá certo? Então, um aluno, o Londerson, falou: ah, eu admiro a sua capacidade de fazer esses períodos longos, cheios de cláusulas, tal, que fecha direitinho no fim. Eu falo: bom, mas eu faço isso de propósito para treinar as pessoas a pegar o fio da meada. E nós vamos ter que treinar o leitor, de certo modo. Veja que eu tive que criar o meu próprio público. Né? Quando eu comecei a escrever, eu falei: não existe ainda um público para isto. Né? Então eu vou ter que habituá-los a certas maneiras de expressar as coisas, e quando eles começarem a pegar, bom, daí eles vão entender o conteúdo, tá certo? E claro que eu tive que usar várias iscas para isso, quer dizer, tornar a coisa mais engraçada às vezes, ou mais atraente, ou às vezes mais escandalosa, para puxar a atenção dos sujeitos, fazer com que ele se fixe no desenrolar do argumento, né? Eu muitas vezes percebi que muitos leitores não às vezes não pegam o fio da meada de um simples artigo de jornal. Os meus artigos todos têm uma estrutura, têm uma ordem, tem como que se fosse uma música interna que vai fechar nas frases finais, tá certo? Então isso quer dizer que cada frase isolada não significa uma grande coisa fora desta estrutura. Ela tem que ser pesada dentro da obra em que está. Hoje em dia eu já tenho muitos leitores capacitados para isso. Por quê? Porque eu mesmo os capacitei através deste curso. E quando o sujeito entra no curso, ele pergunta: o que é que precisa ler, o que é que precisa fazer? Eu digo: não precisa fazer nada, você precisa sentar e ouvir. À medida que você vai ouvindo essas exposições e pegando, né, o fio da meada, pegando a unidade por baixo da coisa, você vai acabar reconhecendo a mesma coisa naquilo que você lê. Então, daí você está habilitado a ler coisas melhores. Isso é um efeito, vamos dizer, espontâneo da audição. Eu calculei as coisas para serem exatamente assim. Quer dizer, que a pessoa, pelo simples fato de estar ouvindo a minha exposição e seguindo a ordem interna, ela vai desenvolvendo em si a capacidade intuitiva de captar outras ordens internas em outras coisas que ela ouça ou leia. Por isso também que eu recomendei muitas vezes para os meus alunos que ouçam música clássica e decorem. Então, sei lá, nós ouvimos uma sinfonia de Beethoven, nós guardamos uma frase musical ou outra que falou imediatamente ao nosso sentimento, tá certo? Principalmente aquelas em que o sujeito enuncia o tema, que quando entra nas variações a gente já se confunde, tá certo? E a gente guarda o tema e ponto final. Nesse, principalmente a Quinta Sinfonia de Beethoven, que são quatro notas. Quatro notas todo mundo lembra, mas, espera, a sinfonia continua e ela tem uma lógica interna, ela tem uma ordem, tem uma estrutura, e é isso que você tem que pegar. Não tem jeito de pegar, a não ser que você decore, a não ser que você seja Mozart, que ouviu uma vez e ele já tinha tudo na cabeça. Ninguém é assim. Então você vai ter que ouvir muitas vezes. É bom treinar isso com a música, porque é claro que é mais fácil você pegar uma ordem puramente auditiva do que uma ordem em que se articula uma ordem sonora com uma ordem semântica. Por exemplo, se você decora poesia numa língua que você não conhece, você acaba pegando a música da coisa. Pega lá, você não lê italiano, você lê um pedaço do Dante, ou não fala alemão, você lê um pedaço do Goethe ou Stefan Georg, tá certo? Se você lê várias vezes, você acaba pegando a ordem sonora interna, mas essa ordem está associada com uma outra ordem semântica, que é perfeitamente coerente com ela, mas que não se identifica com ela. Tá certo? Esta ordem semântica, por sua vez, remete a uma terceira ordem, que é a ordem da experiência que o indivíduo está falando, experiência que já não é só subjetiva dele, mas que reflete algo do mundo. Na hora que você começou a pegar a articulação desses três, falou: bom, aí você começou a aprender a ler. Então você pega a harmonia. Harmonia e melodia do, sei lá, de um soneto do Stefan Georg, Depois você vê as palavras que querem dizer, tá certo? Começa cotejando uma com a outra para você ver o peso recíproco das várias palavras usadas. Então você pega uma ordem semântica e dessa ordem semântica se remete, vamos dizer, a uma experiência, a um conjunto de sensações ou sentimentos que o sujeito teve e que reflete algo do mundo real. Um bom estudo sobre isto é o estudo do filósofo polonês Roman Ingarden, que se chama Obra de Arte Literária. Existe uma tradução portuguesa pela Fundação Calouste Gulbenkian. Eu não recomendo esse livro para você treinar essas coisas, mas é para você refletir depois de treinar. Quer dizer, não é uma obra didática, é uma obra científica. Onde ele, usando o método fenomenológico do mestre dele, que foi Edmund Husserl, ele descreve o que é efetivamente uma obra de arte literária e a descreve mediante a superposição de várias faixas que tem. Então, bom, em primeiro lugar, uma obra de arte literária é um papel com uns sinais. Não é? Esse papel, vamos dizer, ele é como se fosse uma pauta musical. A esta série de rabiscos, sinais gráficos, corresponde o quê? Uma sequência sonora, que você pode identificar mesmo numa língua que você não conhece. Não é isto? Em cima disso você tem a ordem semântica e assim por diante. Pá, pá, pá, pá, pá. Então, a verdadeira leitura se dá quando você articula essas várias faixas e articula sem precisar pensar nela. Quer dizer, claro, primeiro você vai ter que fazer isso refletidamente muitas vezes e depois você vai automatizando e cria quase que fosse uma memória muscular. Né? Se você pegar a nossa literatura até os anos 50, 60, você vê que todos os escritores se comunicavam nesse plano. Não havia nenhuma dificuldade de um ler o outro ler um. Porque todos tinham formação literária suficiente para isso. Então, claro que podia haver equívocos, tá certo? Mas no geral eles se entendiam. E hoje isso não acontece mais de jeito nenhum. Por isso é que quando as pessoas vêm falar dos problemas políticos do país, eu digo, olha, eu não conheço um problema político, econômico do país que esteja expresso de maneira compreensível e que traduza algo da experiência efetiva. Você só vê chavões e slogans. Espera aí, tem alguém passando mal aqui. Espero que não seja por causa do que eu disse. Então você só vê chavões, slogans e cacoetes mentais. Mas no fim você não sabe o que que as pessoas estão discutindo. Eu sempre assinalo o fato de que num país que tem 70 mil homicídios por ano, não pode haver nenhum problema mais grave. Não é isso? 70 mil homicídios por ano, são três guerras do Iraque por ano. Vocês viram o bafafá mundial que houve por causa da guerra do Iraque. No Brasil você tem uma coisa três vezes pior e simplesmente as pessoas não debatem isso. Né? Debater muito mais o mensalão, o petrolão, tá certo? Do que isto. Né? Também, vamos dizer, o desastre educacional brasileiro, que os nossos alunos sempre tiram os últimos lugares nos testes internacionais, apesar de todo o monstruoso investimento em educação que tem, ainda tem gente que, né, vê o estado catastrófico da educação nacional, fala, não, nós precisamos investir mais em educação. Falei, peraí, veja o salto cognitivo monstruoso que houve aí. Eu estou dizendo que as pessoas ficam na escola, não aprendem a ler. Elas ficam 4, 5, 6, 8, 10 anos na escola, chegam até a universidade e não aprenderam a ler. Quanto você acha que custou a educação dessa pessoa toda? Você acha que o investimento foi pequeno? Não, o investimento foi monstruoso em comparação com o resultado. Quer dizer, a relação de custo-benefício está aí funcionando ao contrário. Então, como partir disso para você chegar à conclusão de que precisa mais investimento? Ou seja, o investimento em educação é um outro problema, completamente diferente. Tá certo? O investimento depende de quantas pessoas você quer educar, durante quanto tempo, qual é o número de professores disponíveis, etc. Ou seja, é um problema que em si não tem nada a ver com a eficiência da educação. Que se você pegar, por exemplo, sei lá, um professor mal pago e que esteja disposto a ensinar os seus alunos até o fim, ele vai obter um resultado muito bom. Não é isso? Eu vejo no caso da minha mãe. Minha mãe tinha só a escola primária. Ela escrevia com correção gramatical, desenhava maravilhosamente bem e talvez se lembrava com muita gratidão da sua professora da escola primária, que tinha lhe ensinado tudo isso aí. E ela tinha aprendido. Quanto você acha que essa professora ganhava? Você acha que numa escola do interior, numa escola no meio do pasto, tá certo? Essa escola tinha recursos financeiros? É claro que não. Então, uma coisa não depende da outra. Né? Existem no mundo inteiro empreendimentos de alfabetização que são realizados por pessoas voluntárias, não estão ganhando nada. Né? Isso tem no mundo inteiro. Você vai lá, chega no meio do deserto, tem um carinha lá ensinando as pessoas a ler, às vezes não tem nem caderno, estão lá com uma lousinha na mão. Uai, e eles aprendem. Portanto, a relação entre educação e investimento em educação, ela é muito mais complexa do que parece. Não é uma coisa assim, uma ligação tão lógica quanto as pessoas veem. Elas veem isso porque elas estão pensando de uma maneira elíptica. Uma coisa salta para outra. Acostumou-se, quando se fala educação, fala-se em investimento em educação. E as coisas parecem vir juntas, mas elas não são a mesma. E a ligação entre elas não é nada óbvia, hein? Então, se dizer para um que o país investe pouco em educação, não, em função do resultado obtido, ele está investindo demais. Os professores são mal pagos, em função do trabalho que eles fazem, eles estão sendo excessivamente bem pagos. Para fazer essa porcaria, não é para receber nada. Não é isso? Então, mas esta síntese confusa entre a educação e investimento, isso está na cabeça de todo mundo. Agora, você bota um sujeito desse no Ministério da Educação, o que que ele pode fazer? Aumentar mais a confusão, é? Então, por exemplo, nós temos que perguntar qual é a motivação que esses professores têm para educar os seus alunos. Eles estão a fim de educar mesmo os alunos? Algum deles pensou nisso? Ou ele está pensando mais, vamos dizer, no seu salário, como eu sou miserável, como eu sou infeliz de pegar essa porcaria de emprego e assim por diante. Me parece que a maior parte dos professores tem uma motivação negativa. Mas ainda hoje em dia arriscado a apanhar dos seus alunos. Então, isso quer dizer que você não tem uma atmosfera sociocultural que favoreça a educação. Sem essa atmosfera, não adianta você investir em educação. Isso. Houve no Rio de Janeiro, aquele tempo dos Brizolões, em que o Brizola e o Darcy Ribeiro achavam que escola é uma questão de edifícios. Claro que eles tinham algum estímulo para pensar nisso da parte das empreiteiras, que queriam pegar contratos com o governo e que concordavam: não, de fato, nós precisamos de melhores instalações, precisa ter um edifício assim assado, com um monte de computador, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Investimento estatal monstruoso. Tá certo? As pessoas que ganharam dinheiro com isso já gastaram dinheiro, estão felizes, cuidando da sua vida e tal, e a educação continua a mesma porcaria de antes. Agora, eu pergunto assim: como é possível? Quer dizer, o Darcy Ribeiro não era nenhum analfabeto. Como é possível um sujeito que é antropólogo formado, né? Ele confundiu o processo educacional com as instalações das escolas. Quando você vai ver todo o Oriente, na África, as pessoas dando aula na rua, né? E esses aluninhos que foram treinados na rua tinham classificações melhores nos testes internacionais do que os alunos brasileiros, né? Então, é claro que está havendo um raciocínio de estereótipo aplicado sobre a realidade, se sobrepondo à realidade e impedindo as pessoas de enxergar o que está acontecendo. Então, isso aí é endêmico no Brasil, isso não depende de qual é o partido político, não depende de qual é a ideologia. Aliás, essa é outra coisa que a pessoa confunde enormemente no Brasil. E O sujeito, para ter uma ideologia, é preciso que ele seja capaz de acompanhar um discurso coerentemente até o fim. Né? O sujeito que adere a um slogan ou outro, aqui ele não tem ideologia nenhuma, meu Deus do céu. A ideologia é um sistema de ideias. A ideologia tem que ser logicamente coerente interna. Ela pode ser, ela não bate com a realidade, mas internamente ela tem que ter uma coerência. Então, se você perguntar quantas das pessoas que se dizem de esquerda têm uma ideologia de esquerda, eu falo praticamente nenhuma. Eles têm dois ou três slogans de esquerda que batem com as sínteses confusas que estão se agitando na sua própria alma e que puxam delas um sentimento de concordância e de solidariedade grupal. Isto é o máximo que tem. Se você perguntar os deputados e senadores que se dizem de esquerda ou de direita, eles têm uma ideologia. Eu falo, não tem ideologia nenhuma, meu Deus do céu. O sujeito no Brasil, para chegar a ter uma ideologia, ele já é quase um gênio, né? E também, veja, quando a gente fala da debacle educacional nacional, é claro que a tendência de muitos é culpar a esquerda. Eu digo, mas isso não começou com a esquerda, isso começou no tempo dos militares, meu Deus do céu. Portanto, o que causou tudo isso não foi um fator político e ideológico, foi algum outro negócio que eu não sei bem o que que é, mas que está profundamente arraigado na nossa cultura nacional e que tem que ser curado de qualquer maneira. Claro que o aproveitamento ideológico das escolas foi, como dizer, o golpe de misericórdia. Quer dizer, que as escolas já estão num nível baixíssimo, né, produzindo só analfabetos, e o sujeito vai colorir esse analfabetismo com dois ou três slogans, tipo direitos humanos, ou igualdade, ou diversidade, ou contra a discriminação, etc, etc. E dando a esse discurso um ar já de cultura superior, de modo que o indivíduo, quando aprende esse discurso, ele, opa, agora eu estou entre os bons, agora eu deixei de ser aquele coitadinho, átomo solto na sociedade, agora eu já me integrei, eu sou um transformador da sociedade. Não? Então, é claro que aí chegou, então, né, o senhor já está moribundo, você vai lá dar um tiro na cabeça dele. Então, esta situação, ela já vem se arrastando há muitos anos, e eu não creio que haja nenhuma solução política para ela. Mesmo porque os agentes políticos são formados nesta mesma atmosfera. Não é isso? E uma atmosfera feita, vamos dizer, para as pessoas jamais conseguirem raciocinar sobre a realidade. Eu me lembro, num dos fóruns da Liberdade que eu participei, teve uma professora da Fundação Getúlio Vargas, não lembro o nome dela, uma pessoa muito capaz, ela tinha feito uma pesquisa de objetivos de vida entre os universitários. É isso. E ela viu que apenas 3% dos universitários queriam fazer uma carreira empresarial. Os outros todos queriam um emprego. E nessas mesmas universidades, aparecia lá um professor que tinha lido no Pierre Bourdieu que a universidade é o aparato de reprodução da ideologia burguesa. E o sujeito repetia isso na frente de alunos que queriam ser empregados. Não é que eles eram empregados, eles queriam ser empregados. Então, estava abaixo do empregado. Eram pessoas que não tinham nada na vida e que queriam um empreguinho, ou seja, uma segurança. Então, é como se você dissesse, bom, aqui no máximo, essa escola está formando proletários e funcionários de classe média baixa. É isso que está se fazendo. Cadê a ideologia burguesa aí? Não tem nenhuma. O único burguês que tem ali é o professor que está ensinando isso. Então, agora você imagina o número de pessoas que nas nossas universidades ouvem pedaços do discurso do Pierre Bourdieu e o repetem. Absolutamente incapaz de raciocinar sobre a sua própria posição na sociedade. Então, é um estado de alienação já psicótico. Eu sempre lembro a história do Meira Pena, que dava aula de ciência política na Universidade de Brasília. Um dia ele perguntou aos alunos a que classe social eles pertenciam. Ninguém sabia. Tinha aluno ali que dizia que era comunista, que era marxista, que era de esquerda. Eu digo, mas que raio de marxista é esse que nem sabe a sua própria classe social? Como é que você pode raciocinar sobre a luta de classe se você não sabe qual é a sua classe? Né? Então, isso quer dizer que a comunicação brasileira, sobretudo na mídia, mas também nos debates universitários, nos debates do parlamento, se tornou uma verborréia sem sentido. Enquanto isso, os problemas reais continuam aumentando. A violência assassina continua aumentando, não é isso? O desastre educacional continua aumentando, a situação econômica continua catastrófica e ninguém sabe o que fazer. No fim, quem sabe o que fazer? O chinês sabe o que fazer. Então ele chega, compra tudo e ele passa a ser o dono do pedaço. É isso que está acontecendo. Quer dizer, o Brasil é um país indefeso. Não adianta você berrar contra, sei lá, o imperialismo, a ocupação estrangeira, a infiltração comunista. Não adianta você berrar contra nada, meu filho. Né? Porque se o país está intelectualmente indefeso, ele será roubado eternamente. E você não terá a menor ideia do que fazer. Você pode, os seus brios patrióticos podem se ofender. A gente toda hora ouve aí militares falando da ocupação da Amazônia, a cobiça internacional, etc, etc. Tá bom, o que você vai fazer com a Amazônia? Você vai fazer o quê? Um projeto de desenvolvimento social da Amazônia? Você não tem nenhum, mas o chinês tem. Ou o americano tem, o alemão tem, qualquer um tem. Então, a situação de dependência do Brasil em face de potências internacionais, ela deriva sobretudo de um fator de ordem intelectual. Quer dizer, o mais burro acaba tendo que obedecer o mais inteligente. É só você estudar um pouco de história e você vê quais são os povos vitoriosos, os povos que têm maior QI, isso é evidente. Quais são as pessoas que se saem melhor na vida, que têm mais QI, não tem conversa. Não é possível associar isso, vamos dizer, a nenhum fator constante que produz o QI, exceto o QI de onde o sujeito veio. Se você veio de uma família que tinha mais QI, provavelmente você vai ter mais QI, porque não por hereditariedade. Pode ser em parte por hereditariedade, mas o decisivo é que você é criado num ambiente onde as comunicações já incentivam o seu QI desde o início. Não é isso? Eu já contei para vocês a história do brasileiro sem nome, né? Um menino de 8 anos que eu, preenchendo lá o formulário do recenseamento escolar, mas como é o nome desse aqui? Esse aí não tem nome, não. Falei, como? Chegou aos 8 anos, ninguém nunca chamou ele. Como é que chama? O Psite, né? O meu. Como é que falam com ele? Simplesmente não falam com ele. Então, como é que vai desenvolver o QI assim? Né? Então, é claro que, assim como o QI vai passando de geração em geração, a burrice também vai. Né? Então, a gente nunca será demais insistir e falar, o problema do Brasil não é um problema político, gente. O problema político, ele é muito derivado. Nós temos uma crise cognitiva que vem aí de muitas décadas. Se você comparar, por exemplo, eu sempre sugiro, leia o escrito do Machado de Assis, que chama O Velho Senado. O Machado de Assis era repórter no Senado no começo da vida, e ele, pô, na velhice, recorda o ambiente do Senado. Aquilo era a política do Brasil na segunda metade do século XIX. Compara com o que é hoje. Você pega aqueles senadores daquela época e compara com os discursos da Dilma Rousseff, do Lula, etc, etc. Você vê que alguma coisa aconteceu, meu Deus do céu. Quem pode remediar isso? Eu digo só nós, porque ninguém mais está preocupado com isso. As pessoas, veja, nós aqui, os alunos desse curso, não são mais vítimas deste processo. Vocês estão recebendo informações de uma ordem completamente diferente, que não poderiam ter recebido em mais parte alguma, mas já estão recebendo. Tá certo? Não no volume que eu desejaria. Eu desejaria que nós tivéssemos um curso presencial com aulas diárias, né? E com, vamos dizer, um bom suporte bibliográfico, etc. Não dá para ter isso, nós só podemos ter esse curso de conferência por enquanto, mas que as informações chegam, elas chegam. Então, vocês já estão, vamos dizer, 1 metro acima, né, do lamaçal, e já podem enxergá-lo de algum modo, tá certo? E se podem enxergá-lo, bom, então só vocês podem agir sobre ele. Então isso quer dizer que a produção escrita dos alunos desse curso é a única esperança de levantar este país. Não tem outra, o resto é tudo besteira. Você pode vir com, ah, vamos aqui fazer o projeto de Ciências Sem Fronteiras, nós mandamos o cara para estudar na Inglaterra. Ele diz, tá bom, ele estuda na Inglaterra, já fica por lá mesmo, se não for idiota, né? Quer dizer, você está financiando a fuga de cérebros. Quer dizer, os poucos caras inteligentes que tem, você manda eles para fora. Mas que... É uma coisa maravilhosa. Chega a ser maravilhoso, pô, né? Então, você não precisa mandar ninguém estudar fora. Ao contrário, você precisa trazer as coisas para dentro. Pelo menos isso nos anos 50. Nos anos 30 a 50, todo mundo sabia. Quando fundaram a universidade, o que eles fizeram? Trouxeram o melhor professor para ficar no Brasil, pô. Né? Agora, se mandasse estudante para fora, você, bom... Isso aí, de fato, é um suicídio. Mas as pessoas falam disso com muito orgulho. Né? O programa Ciência Sem Fronteira? Não, meu filho, é ciência dentro da fronteira. Você me desculpe, é? Também, você vê que algumas instituições de ensino técnico-científico, elas permanecem imunes a esta debacle. Umas poucas, tá certo? Por quê? Porque a destruição da cultura leva muito tempo para influenciar a atividade científica. Leva meio século, 70 anos, uma coisa assim. Quando chega lá, fala, bom, então daí acabou. Tá certo? Mas, principalmente porque o ensino técnico-científico ele se transmite numa linguagem padronizada. Você tem uma linguagem técnica padronizada e as dificuldades de comunicação são relativamente pequenas. Você vai estudar geografia, ele pega o vocabulário da geografia, pronto, é aquilo ali que ele vai ler nos livros, não tem outro. Não há dificuldades, tá certo? Isso quer dizer que o indivíduo só vai aprender aquela faixa de realidade que é acessível aos métodos e critérios daquela ciência. Ele não é capaz de articular isso com o resto. Então, quer dizer, saiu do mundo, vamos dizer, convencional daquela ciência, ele não consegue articular uma coisa com a outra. Então, qual é a relevância desses caras no debate cultural geral ou no debate político? É nada. Né? Então, você vê que a contribuição dos cientistas brasileiros no debate público é quase nenhuma. Eles simplesmente não são ouvidos ou não estão interessados em falar. Né? E, quando disseram alguma coisa, vai ser sempre limitado ao escopo da sua ciência. Não vai passar daí. Então, isso quer dizer que, ver, quando a gente fala em um debate científico, ele requer pessoas que são capazes de transitar entre vários níveis e setores da cultura. Senão, não tem isso. Então, isso quer dizer, no Brasil você ainda tem profissões científicas, mas você não tem sequer debate científico. Né? Por exemplo, você quer debater uma questão qualquer: existe o aquecimento global ou não? Fala, bom, você imagina um número imenso de variedades, né, de linhas de força que entram na composição desse problema. Você acha que estudando só climatologia você vai entender isso, mas nunca na sua vida. Mesmo porque a climatologia vai ter que medir fatores que não são climatológicos, que são de ordem, por exemplo, sociológica, cultural, econômica, etc., etc., que escapam infinitamente do território da ciência dele. Então, o debate científico é um debate que supõe pessoas com uma cultura geral monstruosa. É só você ver, por exemplo, eu acompanho muito o debate científico na Salisbury Review, uma revista em inglesa de primeiríssima qualidade. Você vê que os cientistas que escrevem lá são homens de uma cultura monstro, não são profissionais de um campo restrito, tá certo? Então, entre os cientistas brasileiros também falta isto, né? Então, quer dizer, eles salvam a honra dentro da sua atividade profissional específica, mas a contribuição deles para a sociedade em geral é pequena. Eles fazem o que podem, tá certo? Mas não estão preparados para dar uma contribuição mais relevante ao país como um todo. quanto, quando, voltando desse panorama catastrófico ao aprendizado da linguagem, a coisa principal é evidentemente a gramática, mas não a gramática como ciência, e sim a gramática como prática. Ou seja, você não precisa saber a nomenclatura gramatical. Você não precisa saber o que é um advérbio, o que é um aposto, o que é o adjunto nominal, o que é o adjunto adverbial, tá certo? O que é uma oração subordinada. Não, mas você precisa saber usar tudo isto. Então, é a mesma diferença entre você saber pintar e você conhecer uma teoria da pintura, ou uma epistemologia da pintura. Tá certo? Você pode saber isso, mas isso é um segundo grau de conhecimento. Primeiro você tem que aprender a lidar. Como é que você vai aprender a lidar? Lendo e decorando o máximo de textos bons que você possa. Criando, vamos dizer, formas, estruturas de frases na sua cabeça. Milhares e milhares e milhares e milhares, de modo que você possa combiná-los à sua maneira. Não tem outra maneira de aprender. Né? Você pode. Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu só vim a estudar gramática na minha vida quando eu tinha, acho que, 38 anos. E eu escrevia com perfeição gramatical total. Não sabia o nome de nada, sabia fazer. Né? Então, é isso aí. É a diferença que existe entre você estudar ginástica e estudar fisiologia do movimento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então você tem que exercitar no aprendizado prático da gramática. É claro que a maior parte do que você vai ler, você vai encontrar estruturas, combinações de palavras, combinações de frases que você nunca vai usar. Tá certo? Mas elas têm que ficar no fundo da sua memória como uma referência, até por contraste. Tá certo? Veja. Uma experiência que me impressionou muito foi quando eu li o livro do Fernando Jorge contra o Paulo Francis, em que ele acusava o Paulo Francis de plágio, porque o Paulo Francis usava muitas frases da literatura sem citar os seus autores, porque não se tratava de citações, mas de alusões. A alusão é uma frase usada fora do seu contexto, quer dizer, com uma acepção aplicada a uma situação atual que não era a situação na qual o texto foi produzido, mas que guarda com ela uma analogia próxima ou remota. Então, o Paulo Francis fazia alusão a todo momento. Isso não é plágio de jeito nenhum. Mas o Fernando Jorge, que é um escritor, que é um membro da Academia Paulista de Letras, não sabia o que era uma alusão. Ele achava que era tudo plágio. Eu falei, meu Deus, onde é que nós vamos parar? Hã? Esse é um escritor profissional, não sabe isso, quanto mais que os outros vão, como é que os outros vão saber? Isso quer dizer que toda vez que você fala. Por esses dias mesmo eu estava lendo o livro do padre Antônio Royo Marin, que chama Ser ou Não Ser Santo. Ele começa usando a frase ser ou não ser. Ele não cita o nome de Shakespeare em lugar nenhum. Isso é plágio? Então o padre está. Né? O Royo Marin é um dos grandes teólogos do século XX. O livro dele é maravilhoso, aliás. Ele só estraga o livro no momento em que ele cita textos do Concílio Vaticano II. Aí fica uma chatice extraordinária. Mas quando é ele mesmo que está falando, é tudo muito interessante. Então, se o Fernando Jorge lesse isso, ele diria que é plágio. Então, quando nós chegamos a esse ponto, quer dizer, a alusão é uma das artes mais importantes que tem na literatura. Se você, qualquer trecho, assim, mais ou menos longo de um escritor, alguma alusão vai ter ali. Por quê? Se você lê os ensaios do T.S. Eliot, tá certo? Sobretudo aquele famoso ensaio, a tradição e o talento individual, você vai ver que a literatura ela é uma tradição. Você vai incorporando formas, esquemas, valores, símbolos, que estão embutidos na linguagem literária geral e do qual ele vai usar um pedaço da maneira dele. Então, nada é explicável na literatura sem a literatura anterior. Absolutamente nada. Então, se você. Se você quer escrever um romance, eu digo muito bem. Então, como é que você vai começar a sua história, né? Você vai ter um personagem que está narrando a coisa, como se fosse memórias, ou você tem um narrador de fora, ou você vai articular várias narrativas feitas por personagens diferentes, você vai ter que começar a tomar essa decisão, né? Muito bem, mas se você não conhece nenhum exemplo de romances montados segundo essas várias estratégias, você está perdendo espaço. Está entendendo? Então, no passo inicial de você escrever um romance ou um conto, você já está se reportando à tradição, meu Deus do céu. Você não vai citá-la, evidentemente, tá certo? Mas você está se posicionando dentro dela, em face dela e dentro dela, né? Então, esse acúmulo de leituras literárias é a coisa mais essencial da vida, né? Aqui nos Estados Unidos, uma coisa que me impressionou muito é que eles dão mais atenção à linguagem do que à matemática e ciência. Por quê? Já dizia Aristóteles que matemática é um estudo para crianças. Um retardado mental pode ser um matemático prodígio. Mas ele não pode ser um filósofo ou poeta prodígio. Por quê? Matemática é pura forma, é uma combinatória. Não depende de conhecimento da realidade, né? Depende apenas de imaginação. O sujeito é capaz de imaginar figuras no espaço, ou fazer abstração, muito bem, ele pode sair muito bem na matemática e aprender até matemática superiores aos 7 anos de idade. Tá certo? O Gugu, com 11 anos de idade, ele estava estudando o livro de física da universidade. Agora, se ele pegasse, vamos dizer, um livro de história, digo, não, aí não dá, porque aí precisa de uma certa experiência humana, de um certo desenvolvimento emocional, para o cara entender motivações, decisões, situações, etc. Aí não dá. Não. Então, isso quer dizer o seguinte: matemática, basta você ensinar um pouquinho, o resto do nego aprende sozinho. Não precisa ir muito longe. Ele vai até onde lhe interessar. Mas a linguagem, não, ela tem que ser treinada. E tem que ser treinada num contexto social específico. Então, a importância que eles dão aqui, por exemplo, ao falar em público. Todo aluno aqui nos Estados Unidos aprende a falar em público. Se você disser isso no Brasil, ah, mas o cara não vai ser candidato a deputado, não vai ser vendedor. Ele não. Ele é um cidadão brasileiro, ele vai ter que se comunicar com os outros. Tá certo? Então, em primeiro lugar, pelo efeito psicológico, você perder a inibição de falar em público, né? Eu, para mim, ninguém precisou tirar a inibição, porque eu sempre fui um cara de pau, com 8 anos de idade, já estava fazendo discurso, né? Mas tem pessoas que têm um travamento nessa coisa, elas têm que perder isso aí. Então, esta ênfase que eles dão ao domínio da linguagem também aparece num setor onde você menos esperaria, que são os diálogos nos filmes. Os diálogos nos filmes americanos são de uma riqueza verbal quase inimaginável. Os jogos de palavras, as piadas que eles fazem, são de uma coisa tão imensamente engenhosa que, para traduzir no português, fica difícil. Você não imagina conversas assim, tão. Às vezes até exageram. Aparece lá um sujeito que é batedor de carteira e ele consegue fazer uns gracejos linguísticos que parece que é um escritor. Bom, pode ser um exagero, pode ser inverossímil, segundo os cânones do realismo, mas o objetivo vai ser atingido. Quer dizer, você vai enriquecer o vocabulário, a linguagem do espectador de algum modo. Também, você vê aqui. Um outro fenômeno americano que me espanta muito. Aqui você ouve pelo rádio, você ouve no restaurante, em todo lugar que ele vai. Rock dos anos 50, hein? Do século passado. Ainda está tocando. Hein? Claro que eles tocam mais recente também. Mas toda hora aparece como se fosse uma coisa normal. Não é programa da Hora da Saudade, não é nada. Tá tocando, vamos tocar aqui, sei lá, Neil Sedaka. Ninguém nem sabe mais quem é Neil Sedaka, né? Quem tem a minha idade sabe que quando ele tinha 14 anos era só porcaria que a gente ouvia. Então, isto aí reforça para eles a ideia de uma continuidade de uma tradição musical. Você ouve não só rock, mas você ouve rock country dos anos 50, dos anos 40, toca a todo momento. As pessoas não perdem a memória disso. Agora, no Brasil, se você tocar música muito antiga, o pessoal já reclama. Eu disse, qual é o problema? É muito antigo, mas é do seu patrimônio nacional. Então, resultado, a música brasileira vai se tornando cada vez uma coisa mais próxima da comunicação animal. Só tem barulho, não tem mais nada. Não diz nada para ninguém. Ou diz detalhes da fisiologia que são absolutamente idênticos em todos os seres humanos, não é isso? De que não tem novidade nenhuma, desde o tempo antes do homem de Neandertal já era assim, né? A fisiologia da atração sexual já era a mesma, que eu saiba. Então, o que estão dizendo? Né? Não, o seu bumbum, etc. Grande novidade. Então, entra na redundância. E a redundância, se vocês... já é o contrário da informação. Nada está sendo dito. E pior, a redundância vicia. Aquilo que você faz uma vez, quer fazer de novo, de novo, de novo, de novo, e depois não consegue mais sair disso. Então, se você pensar, quem são os agentes de transformação nesse processo? Somos nós e mais ninguém. Você tem uma única universidade que esteja cuidando disso e que esteja... que nem tem ideia disto. Lá não, nós precisamos criar uma nova geração de escritores no Brasil, meu Deus do céu. Precisamos restaurar a possibilidade, vamos dizer, de uma comunicação linguística eficiente, rica, sugestiva. Precisamos fazer isso urgentemente. E precisamos restaurar a capacidade da criação literária. Quer dizer, a capacidade da criação literária depende de você ter uma imaginação verossímil, quer dizer, ser capaz de imaginar coisas que realmente podem acontecer. Esse é o grande teste de tudo. Porque senão tudo que você inventa fica artificial, porque só existe, vamos dizer, no seu mundinho fechado. Quando você expressa aquilo, as pessoas não vão ver nada ali. Não é isso? As dificuldades da imaginação literária no momento são enormes. Por quê? Você não tem mais um critério comum de verossimilhança. Você pode soltar uma ideia no ar, uma ideia ficcional no ar. Você não sabe mais se aquilo vai soar verossímil para as pessoas. Você não tem mais esse critério. Por quê? Porque as situações ficcionais foram tão forçadas, sobretudo pelas novelas TV, que hoje você já aceita qualquer porcaria. Né? Você pega assim, o extraplanetário muçulmano na Hungria. Pronto, pega. A Rede Globo pode passar isso aí e as pessoas engolem. Agora, se você não tem a ideia da verossimilhança, que critério de realidade você tem? Não tem mais nenhum. Então, isso vai ter que ser restaurado aos poucos. Quer dizer, até uma influência literária saudável chegar até as novelas de televisão, pode-se passar meio século, mas alguém tem que começar. Tá certo? Então, por isso que eu fiquei muito contente com esse livro do Rodrigo Garcia Duarte, né, Os Invernos na Ilha. Eu digo, epa, esse cara sabe inventar uma história, ele sabe dar o sentido de verossimilhança e ele domina a língua portuguesa. Falou, é isso aí que compõe o escritor. E é o que está, é evidentemente o que está faltando. Tá bom? Gosto muito dos contos do Yuri Vieira, também por esse mesmo motivo. Inclusive, ele joga com o inverossímil de uma maneira muito, muito interessante. Então, tá bom? Por hoje é isso. Vou confessar um negócio para vocês. Eu estou monstruosamente cansado. Esta semana foi uma semana muito triste, porque, vamos dizer, os ataques criminosos contra a minha pessoa chegaram já ao paroxismo, já ultrapassaram de muito a minha capacidade até de lê-los. Não consigo mais ler. Tá certo? E é claro que para um escritor, é uma coisa horrível. Você vê que, em geral, as reações à sua obra consistem de xingamentos, de imputações criminais, né? Acusa você de ser pedófilo, de ser incestuoso, de ser contrabandista. Meu Deus, né? O que é isto? É claro que é uma psicose, e o número de pessoas envolvidas nisso é altamente significativo, tá certo? E a virulência da coisa, se você pensar assim, mas por que eles estão fazendo isto? Né? Então, não se trata de indivíduos anormais, eles não são anormais. Isso na sociedade brasileira se tornou normal. Reagir assim se tornou normal. Hoje, por exemplo, eu botei lá no Facebook um anúncio pedindo para o pessoal ajudar a Sarah Winter a comprar um celular. Imediatamente apareceram pessoas falando: não, mas esse celular dela está muito caro, ela está querendo muito dinheiro. Então, você não quer, não contribui, mas. Da onde veio essa necessidade de você julgar intenções malignas numa pessoa que ela simplesmente ela está pedindo a contribuição? Né? Da onde vem isto? É a atmosfera geral do Brasil. Você veja, a luta contra a corrupção corrompeu mais o Brasil do que todos os corruptos juntos. Porque todo mundo virou denunciador da corrupção. Agora, os 70 mil brasileiros que moram por ano, tudo bem. A degradação escolar também tudo bem, exceto do ponto de vista da moral sexual. Aí o pessoal se encrespa. Eu digo, olha, se botaram ideias sexuais corruptoras na cabeça do seu menino, mas pelo menos ensinaram ele a ler, alguma coisa fizeram. Não é isso? Mas hoje em dia as pessoas não têm sequer consciência de que, para, eu escrevi isso hoje mesmo, de que para o indivíduo ser homossexual ele tem que saber qual é o sexo dele. Se dizer, ah, eu tenho atração sexual por pessoas do meu mesmo sexo. Qual sexo, meu filho? Se você não tem nenhum, se o sexo é apenas uma construção cultural que lhe foi imposta, tá certo? Então você nasceu sem sexo. Como dizer, seu menino é menino ou menina? Não, é apenas um bebê, isso basta. Eu digo, como é que o bebê vai ser hétero ou homo? Pergunto eu. Mais ainda, como é que ele vai trocar de sexo se não tem nenhum? É? São perguntas óbvias. Né? A pessoa que é educada assim, né? Quer dizer, olha, você não tem sexo nenhum. Né? Mas você pode fazer sexo com pessoas do seu mesmo sexo. Eu digo, bom, o sujeito ouviu isto uma vez na vida, ele já está idiotizado para sempre. Não vai ter conserto. Né? Se você diz, não, mas daí todo mundo vai virar homossexual, fala, não, não vai, vai virar idiota, é outra coisa completamente diferente. Não, isso não tem nada a ver com sexo, gente. É? Então, as pessoas que se encrespam, pelo ponto de vista da moral sexual, elas também estão longe da realidade. Isso não tem absolutamente nada a ver com moral sexual. Tem a ver com o desmantelamento da inteligência coletiva. Da inteligência, por exemplo, da consciência coletiva. Então, esta semana, como veio um bombardeio de coisas desse tipo, né, eu tive que gastar uma certa energia com isso e estou meio cansado. Então, pergunta só a semana que vem, tá bom? Até lá, muito obrigado.